Em cada canto que eu vou, cada lugar que eu tô, na memória eu levo a promissora flor. Difícil é não lembrar e não se emocionar com as cantigas nas praças e as histórias de lá. Nego da que a cachaça e o vapor encantado na boca do povo são os mais comentados. Quem nunca correu pra beira do cais ao som do apito, vem moço e rapaz. Oxê, manhã, traz o café com farinha. Na gamela, cuscuz, piaba, frita e sardinha. Macaxeira e manjá, a cara já vai tapar. São as comidas da fro que não pode faltar. Agora no sudeste, que saudades eu sinto da nossa ponte tão linda. Sobre o velho Chico, do bairro Veredinha, onde passei minha infância. Em Botirama, terra de paz e esperança. Qual a cidade do oceano? Terra de paz e esperança. Você já sabe quem eu sou. O JV que tá no flau. Qual a cidade do oceano? Paz e esperança. Você já sabe quem eu sou. Marcelo Nunes está no flau. Minha cidade eu trago no coração, com a saudade das irmãs e dos irmãos, e do calor do aconchego das meninas que em festa São Junina dança até o sol raiar. E vem no shot, no chajado e no baião, e roda no meio do salão e a poeira levantar. Eita cidade que é tão bela e que é tão linda, inspiração para os versos dessa cantiga. Eita cidade que gente trabalhadeira, mulata e mulher rendeira, não me canso de cantar. Essa cidade quem conhece logo ama, do sertão e Botirama, agora vou perguntar. Qual a cidade do oceano? Terra de paz e esperança. Você já sabe quem eu sou. O JV que tá no flau. Com a cidade que você ama. Terra de paz e esperança. Você já sabe quem eu sou. Marcelo Nunes tá no flau. Quando eu vim da minha terra, foi com dor no coração. Quando eu vim da minha terra, foi com dor no coração. Quando lá deixei meus pais, meus parentes, meus irmãos, aquela gente querida faz parte da minha vida. Como vou dizer que não? Valeu, JB. Obrigado pelo convite, irmão. Salve, salve, meu mano. Satisfação toda minha. Tamo junto.